Plus 3. O Desidrate Plus 3 é um equipamento que cuida de ambientes de até 400 metros cúbicos, mais indicados para aplicações comerciais. Ele é mais robusto e encorpado, justamente para dar conta de tratar ambientes maiores. Para ter certeza qual produto é o mais indicado para o seu negócio, consulte nossos técnicos.